Deixa fluir, esquece mix. A mistura mais picante do planeta, meu contadinho. Amor platônico, sensível e real. É tudo lindo, é tudo anormal. Chegou de mansinho, chamei e daí? Deixa rolar, deixa fluir. Entenda quando eu digo que não quero, é porque eu tô assim. Toda vez que eu te rejeito é como se perdesse um rim. Com desejo a flor da pele indecisa pra valer. Apesar da TPM, eu sou louca por você. Te jogo na parede, te faço delirar. Crio fantasia só pra te cativar. O nosso romance já vai virar clichê. A gente se comporta como cena de TV. Te jogo na rede, te faço suspirar. Crio meu fetiche só pra te encantar. O nosso romance vai virar clichê. O universo para quando isso acontece. Deixa fluir no Spice Mix. Vem que tem, aqui a gente faz acontecer.